cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se pudesse, seria um morcego no planalto. Se pudesse, de noite planar no ar. Se pudesse, todos os sinos tocavam. À meia-noite, morrendo nessa dança. Então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. O programa que nos habituou a ter todas as semanas um autor como entrevistado, porque estamos a destacar um álbum. E é um disco novo que guardámos para esta semana para destacar, não porque esteja à venda, até porque ele só vai estar disponível a partir do dia 19, mas porque vai começar a ser mostrado ao vivo. E também já há temas que vamos mostrando de antecipação, porque efetivamente nos assim fizeram chegar para que saibam que uma das pessoas que já foi nosso convidado por duas vezes, não em nome próprio, mas por via da sua participação em Rádio Macau e Microlady Waves, e com isto se calhar já estarão a chegar lá. A verdade é que de facto estamos do outro lado do telefone, porque enfim, a distância isso obriga, João Pires Campos. Dito assim, se calhar alguns não diz nada, mas dito como flaque, enfim, aí sim, de certeza, já não passa despercebido a ninguém. E é com Cidade Fantástica que o Flaco aparece em nome próprio com um novo disco. E claro, isso motiva, até porque ela se dispôs, a falar aqui para os ouvintes da Boa Nova. E antes de mais, claro, dar-lhe as boas-vindas aqui à Serra da Estrela, ainda que seja virtualmente, para estar connosco. Fantástico. Ora, uma vez mais, prazer, já não falávamos consigo há algum tempo, aliás, desde o No Waves, que não falávamos. Portanto, já faz uns anos. Já faz uns anos, ainda bem que o Flaco nos vai dando motivos para o procurarmos. E por via deste, permita-me já dizer-lhe, interessantíssimo trabalho, Cidade Fantástica. Que efetivamente o Flaco teve o condão de nos ir pré-anunciando. Naquela altura, até que se diz que nada se passa neste país, na Silly Season, eis que surge temas a dizer: atenção, eu estou aí para aparecer com um novo disco. O Flaco, de algum modo, percebe também que os novos tempos a isso obrigam, não é? De algum modo, cativar as pessoas para aquilo que está por vir. Sim, sim. A forma de divulgar o trabalho agora é diferente do que era antigamente. Basta recuarmos 10 anos e as coisas eram muito diferentes. Mas isso também tem uma certa graça, nós nos adaptando aos novos tempos, e às novas formas de comunicar. Está aqui, surge de facto em nome próprio este Cidade Fantástica. Aliás, curiosamente o termo do nome do disco vai-nos lembrar o Cidade Fantasma, não é? Algo que também é, enfim, um tema que lhe é muito querido. Na altura não pensei nisso, mas pode haver essa confusão, porque há pessoas, já aconteceu, falarem Cidade Fantasma no meu novo disco, porque não há uma canção conhecida de Rádio Macau. Exatamente, está no nosso imaginário coletivo. Mas curiosamente, és que, ouvindo o disco todo, fio a pavio, não há nenhuma referência à Cidade Fantástica. Podemos imaginá-lo, até ouvindo todas as letras que estão aqui vertidas. Ou até, pegando no som, procurar quase, enfim, nós próprios criarmos a imagem que carece a música. Mas poderíamos dizer assim, olha, está vertida numa letra, mas não é o caso. Está a falar da cidade fantástica em si, não é? Exatamente. No fundo, as letras são imagens que podem remeter para o ambiente de uma cidade, mas não há nenhuma cidade específica, a não ser talvez no Sol da Manhã. Foi o primeiro single. Exato. Que eu aí imagino, mesmo Lisboa e o Tejo, por aí, tenho essa imagem na cabeça. De resto, são imagens citadinas, mas imaginárias, não é? Por isso é que é fantástico. A cidade é fantástica, pode ser ao mesmo tempo qualquer cidade. E a gente pode se colocar em qualquer lado e usar essas imagens como referência. Ora, ainda bem que falou aqui do Sol da Manhã, porque era uma das perguntas que tinha aqui pensada. Vem juntar aqui um conjunto de virtuosos para este seu disco. E curiosamente é no Sol da Manhã que praticamente podemos perceber que o Benjamin tem aqui o seu dedo. Estamos a ler bem este tema. O Benjamin tem o seu dedo pelo disco todo, porque nós, à medida que fomos fazendo os arranjos para as canções, toda a gente teve a máxima liberdade para fazer aquilo que lhe vinha à cabeça. Mas só assim é que vale a pena trabalhar. Não impus nenhum limites nem regras para nada. Portanto, é lógico que em algumas alturas se sinta mais, outras alturas se sinta menos, mas está por todo o disco. Ele tocou em todas as canções, para além de ter gravado e mostrado, tocou em todas as canções. Aí está, falamos do Luís Nunes também, ele já foi convidado aqui da Boa Nova, falamos também dos seus discos. Mas vamos falar então desses sai virtuosos que eu há pouco falei. Quem é que o Flack então chamou para construir esta cidade fantástica? Foi uma equipa muito pequena, um pouco por causa das circunstâncias. Toda a gente estava muito ocupado e, portanto, se tivéssemos que reunir uma equipa muito grande, poderíamos ter problemas nos momentos que tínhamos livres, nas alturas que tínhamos livres para poder trabalhar. Por isso optamos por fazer o disco com três pessoas, basicamente três, quatro pessoas. Fui eu, o Benjamin, o António Vasconcelos Dias, o Zé Guilherme Vasconcelos Dias, que é o irmão e que também toca ao vivo, tem quadros na minha banda, e depois tivemos algumas segundas vozes, técnico vocal, neste caso a Mariana Norton e a Rita Laranjeira, que também cantaram, mas pronto, os instrumentos foram todos gravados por mim, pelo Benjamin, pelo António e algumas coisas pelo Zé Guilherme, menos. Portanto, foi uma equipa muito reduzida. Enquanto criador, quando é que o Flack percebe, enfim, qual é o melhor ambiente para lançar um disco? Com isto quero perguntar, quando é que está a criar e percebe que isto deve sair enquanto Flack em nome próprio e não, por exemplo, no ambiente dos micro other waves? Porque em Microbi Waves nós compunhamos sempre em conjunto. Portanto, estávamos sempre os três juntos e íamos construindo as coisas a pouco e pouco, mas sempre improvisando e gravando e por aí fora, escolhendo os improvisos. Neste caso eu componho sozinho, portanto, e apresento as músicas já com letra e música. As pessoas estão a trabalhar comigo e pronto, depois escolhemos os temas que toda a gente gosta mais, ou pelo menos naquela altura nos apetece mais trabalhar, porque às vezes há outros temas que a gente deixa para trás e até gosta mais que outros que foram gravados, mas não é? E depois, então, a parte de arranjar os sons, os arranjos, o ambiente para as músicas, isso gosto de criar em conjunto, que foi o caso, porque ao compor, ou escrever as letras e as canções sozinho, depois sinto necessidade de dar a outras pessoas e trabalhar com outras pessoas e ter outras ideias, outros inputs, para não ser só eu sozinho, né? Porque exatamente. A certa altura fica só uma pessoa, as coisas ficam, pronto, ficam um bocado à volta de nós próprios, não é? Nós precisamos ter outras ideias, outras pessoas que tragam coisas diferentes, não é? E esse arranjamento, que esses outros inputs que foram dados aos temas, fizeram com que a ideia inicial e a final estejam muito distantes, ou de algum modo conseguiu intuir quando estava a criar a sonoridade que ia ter no final do álbum? Depende das canções. Há canções que ficaram muito próximas até das primeiras maquetes e das demos que eu tinha, e outras ficaram completamente diferentes, não é? Mas a razão foi essa, foi porque não houve nenhuma limitação à forma como a gente estava a trabalhar. Se havia alguém que tinha uma ideia diferente, não é? Que não tinha nada a ver com, às vezes, com a minha ideia original, apesar tanto das harmonias e as letras e as músicas, portanto, já estavam todas pré-definidas. Mas às vezes havia coisas que eu tinha uma sugestão para mudar o ritmo, ou para mudar o andamento, ou para mandar, e experimentávamos tudo, não é? Se resultava, ficava. Foi tudo muito espontâneo, não repetimos praticamente quase nada. Portanto, tínhamos uma ideia e a partir daí desenvolvíamos, e às vezes, se tivéssemos uma ideia bastante diferente da ideia original e gostássemos, íamos por ali fora. Não? Portanto, foi tudo feito assim de uma forma muito espontânea. Enquanto o eco do dia devagar se desvanece, os tempos estão a mudar, parecendo carrilhões no seu toque encantado, longe no vasto universo, os tempos estão a mudar. Cedo demais, a fronteira desgastada desabou. Ao som da roda gigante, cidade colorida, enquanto as ruas se apertam, os tempos estão a mudar. Um breve martelar sob o céu incandescente, longe no vasto universo, os tempos estão a mudar. Cedo demais, a fronteira desgastada desabou. Cedo demais, a fronteira desgastada desabou. A criação deste Cidade Fantástica, de algum modo, partiu do zero, ou havia, enfim, de outros trabalhos, coisas que foram ficando, como há pouco falou, que vão ficando guardados, que permitiu ter um ponto de base, ou efetivamente não havia nada criado e sentou-se para criar o Cidade Fantástica? Não havia nada criado neste sentido, não tinha, quer dizer, tinha imensa música que vou fazendo. algumas com determinados propósitos, outras não, outras são coisas que eu vou fazendo que vou deixando na gaveta e uso tanto para bandas sonoras, para seja lá o que for. Neste caso, comecei a trabalhar de raiz, portanto, não tinha nada, nem aproveito material antigo, nem tinha nada pré-definido, principalmente porque comecei a compor de um método diferente do que fiz nos últimos tempos, que foi ir construindo canções e ao mesmo tempo construindo as letras, escrevendo logo, imediatamente, o mais próximo possível da ideia melódica, pôr logo palavras, né? E isso era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, portanto não tinha nada assim nesse sentido, portanto foi tudo feito num período relativamente curto de tempo. Ninguém gritou nesse frão, só passadas indolentes calcaram portas em vão, fecharam sem quartos quentes, e todas as cidades estremeceram na colina, assustando as feras, derramando areia fina. E o pássaro cantava ao ver o sol a brilhar, ao longe a sua música flutuava. Que já anda na música há alguns anos, podemos dizer 35 anos, né? Se calhar mais, eventualmente. Se calhar há mais. Se calhar há mais, mas pronto, estamos a falar com uma pessoa. Eu acho que estive a pensar que a primeira vez que subi para um palco, talvez tinha para aí de uns 16 anos, vou fazer 57, portanto, podemos contar que há 40 anos. E sendo certo que de grande parte desse tempo sempre teve à sua disposição um estúdio, estamos a falar do estúdio do Olival, que dizem as boas ou as más línguas que deixou de ter a partir deste momento. E o que é que vai mudar na maneira como cria, e se efetivamente esse estúdio para si era uma possibilidade que tinha para criar a música? Era uma extensão da minha casa, não é? Exatamente. Porque eu vivo perto do local onde era o estúdio, portanto acordava e ia para lá trabalhar, e vinha à casa jantar e depois de jantar voltava para lá e tal. Portanto fazia parte da minha rotina. Agora tive que modificar um pouco a rotina e como portanto acabei este disco e neste ano faço também ceia para concertos e para e esta promoção por aí fora. Ainda não tenho noção de como é que vai ser o meu futuro em termos de trabalho, mas de qualquer forma já continuo a trabalho em casa e trabalho noutra casa que tenho também material e tal, tenho as coisas um bocado espalhadas. Portanto, quando acabar esta fase de concertos e promoção e tal, vou estabilizar, né? Não pensei nisso completamente. Muito bem, estamos a querer antecipar aquilo que ainda não pensou. Mas se tiver propósito. Quer dizer, eu sei que vou continuar a trabalhar e tenho que continuar claro. A trabalhar de outra forma, né? Mas o método em certas coisas terá que ser diferente. Até às vezes pode ser melhor mudar o método de trabalho, às vezes não é mau, não é? Logo se vê. Isto fez-nos lembrar de uma conversa que tivemos aqui na Boa Nova, consigo também, e na altura a referirmos ao Jorge Palma e ao magnífico disco Voo Noturno. E, na altura dizia-nos o Flaco, com alguma piada, que o Jorge Palma não tinha grande método. Se lembrava de telefonar-lhe às 3 ou 4 da manhã com uma ideia nova que teve, que o fazia. Sim. Portanto, e que se fosse possível, teria que ir para o estúdio aproveitando essa maré. Ora, hoje em dia deixou de ter esse apor. Sim, eu estou habituado a trabalhar à noite, gosto de trabalhar à noite, portanto, como o Jorge Palma também é uma pessoa que imprevisível nos seus horários, a gente nesse aspecto dava-se bem porque não havia esse choque, não é? Aquilo que poderia ser complicado e estranho, para telefonar mais 2 ou 3 da manhã para gravar uma música, no meu caso fazia parte da rotina, portanto não havia não havia problema nenhum, enfim, não estresse em relação a isso, mas pronto, a partir de agora será diferente. Estamos a falar nesta semana, porque é a primeira semana que está este disco para ser apresentado ao vivo. E começa desde logo no Teatro Cine em Torres Vedras. Enfim, quem está a ouvir-nos aqui na Boa Nova poderá não dizer muito. O que não quer dizer que as pessoas não venham daqui para ir ver o concerto. E também não quer dizer que hoje em dia, porque a nossa emissão também está online, ninguém sabe onde estão a ouvir-nos. Portanto, lembrar então que no Teatro de Torres Vedras, a 6 de outubro, portanto, este será apresentado o disco. Sim, e depois então no Ibérico, já em Lisboa, a 8 e 9. Sim. Ora, então, o que é que poderão... Enfim, para quem ainda não ouviu o disco, aliás, vai ouvindo aqui na nossa emissão, mas ainda não tem a hipótese de comprar porque ele ainda não está disponível. O que é que pode esperar nesta apresentação do Cidade Fantástica? Uma coisa que eu acho que nunca fiz praticamente com nenhuma banda, que é tocar o disco integralmente pela ordem do disco. Portanto, tocar o disco ao vivo, vá lá, na mesma sequência. Uhum. Depois tocaremos mais algumas canções antigas dos meus outros discos a solo, mas principalmente a ideia é reproduzir ao vivo este disco. Pois bem, a esse propósito, ainda bem que falou na questão de tocar o disco de fio a pavio, faz-me perguntar: e acha que os seus discos, este aqui eventualmente, é o mais... aquele que tem uma história para contar, de facto, com esta estrutura, conforme ela está a vertida aqui no disco, o mais conceptual? É o conceptual, não é, mas o que é facto é que, como eu não estava... já há muito tempo, já tinha feito, mas há muito tempo que não fazia um disco onde eu escrevo as letras todas num período tão curto. A pouco e pouco eu próprio comecei a entrar na história. Não é um disco conceptual no sentido que há uma ligação entre as canções, mas no fundo são as mesmas imagens. Não sei se é muito... consigo explicar muito bem, mas acabo por sentir alguma ligação nas canções. Exatamente por causa disso, porque como foram feitas num período relativamente curto e com um ambiente específico na cabeça, acabo por sentir que, na verdade, ele conta uma história, pelo menos para mim, conta-me uma história e eu sinto que há personagens que aparecem numa determinada canção e que se calhar voltam a aparecer noutro, mas se calhar também é a imaginação minha. Eu é que acabo por construir essa história na minha cabeça, não é? Mas à partida não é, a ideia não era fazer um disco conceptual, não é? Acho que isso veio para mais tarde e tem a ver com isso, e tem a ver com eu próprio às vezes ficar surpreendido comigo próprio, no sentido em que eu não me conhecia ainda bem nesta faceta, não é? De algum modo é vítima das circunstâncias, obviamente. Claro, às vezes depois de ter já as canções escritas e começar a ligar. Uma das coisas que ajuda a isso acontecer foi que nós fizemos uma coisa que também não é muito habitual, que foi definimos o alinhamento do disco enquanto estávamos a gravar o disco, antes das canções estarem prontas. Portanto, a gente já estava, quando estava a construir o disco, sabíamos que as canções iam aparecer naquela sequência, o que faz com que a gente se calhar pense de alguma forma numa ligação entre umas e outras, não é? Tudo isso teve a ver com ideias que fomos tendo à medida que íamos gravando e depois pusemos em prática. Foi aí que a seta quebrou entre os dedos, iluminando o céu por sobre a cidade. Pequenas ondas, trovões num distante mar, navio de luz a desfalecer. Sobre as casas sem chão, vento branco, universo, todas as cores, estranhos dias. Estamos a falar com o Flaco a propósito do Cidade Fantástica. Já falámos que vai apresentar nos próximos dias este novo álbum e que ele vai estar para venda. E também já referimos há pouco, enfim, com uma piada que já vem nas 4 décadas ligadas à música. E em 4 décadas tudo mudou muito. E ao ponto que hoje os discos são o que são. Portanto, acabam por ser quase cartões de visita. Hoje em dia, os mais jovens vão à procura da música no YouTube, procuram que haja um vídeo associado, que também já existe, no momento para o Sol da Manhã, um bom lírico vídeo que está interessantíssimo, com as associações do Francisco Cortês Pinto e fotografadas também pelo Flaco, de algum modo a mostrar a sua versatilidade. E é por aí que eu queria perguntar. Nestes sinais novos dos tempos e da maneira de vender a música, surge aqui também com um disco com o apoio da Azáfama e da Fundação GDA. E isto, o que é importante hoje em dia para o Flaco enquanto músico? Ter o disco, ter os concertos, saber que de algum modo vão à procura de um tema ou outro, mas que também há aqueles que ainda gostam de ouvir o disco como se fosse um lado A e um lado B. Enfim, conta-nos um pouco de como é que vê a música hoje em dia. O disco, como nós tínhamos já pensado, como eu disse, neste alinhamento enquanto estávamos a construí-lo, foi construído com uma ideia de lado A e de lado B. Portanto, o alinhamento era pensado como se fosse um vinil. Aliás, neste caso, as duas primeiras músicas de cada lado, que é o Morcego e o Sobre o Mar, são músicas mais instrumentais e se calhar mais compridas e tal, que abrem os dois lados, o lado A e o lado B. Mas isso foi um lado conceptual que nós tivemos quando construímos o alinhamento. Agora, evidentemente, a música pode ser ouvida como a gente quiser, de trás para a frente, ouvir as canções de uma forma individual. E eu sei que as coisas agora são assim, quer dizer, há menos pessoas a ouvir os discos de uma ponta à outra, né, como eu fazia antigamente, quando comecei a ouvir música, mas também sei que há pessoas que ainda o fazem, se calhar são menos. Portanto, as coisas mudam, mas há sempre pessoas que mantêm os hábitos, outras. Acho que, no fundo, é um misto daquilo que era antigamente e das coisas como se passam agora, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho sempre que, eu gosto sempre de adaptar aos tempos. Não tenho nada aquela ideia de que antigamente que era bom, a causa, porque antigamente havia pessoas interessantes e agora continua a haver, só que, pronto, os meios mudaram, foi forma, o que eu quero no fundo é continuar a ser criativo, não sei, já não, já passei por tanto que já não tenho assim uma expectativa em relação ao mundo, não é? De modo geral, no fundo quero é manter-me ativo e continuar a ser criativo, que é com bastante da minha vida, não é? Claro. Mas isso permite-nos perguntar, à distância que o disco está para sair, de meses, de dias, dos concertos que estão aí ao virar da página, em termos de, mas que ainda não aconteceram, consegue, enfim, intuir quem são as pessoas que vão consumir, entre aspas, este Cidade Fantástica, quer em termos de concertos, quer em termos de audição em casa? Não? Não sei, nesse sentido não posso dar uma resposta assim muito definitiva, porque eu acho que estou de alguma forma a chegar a pessoas diferentes, a pessoas mais novas, e a ganhar algum novo público. E no fundo também é isso que me interessa, não é? Porque a gente tem os fãs de Rádio Macau, de Rádio Waves, de Jorge Palma, não é? Todo o trabalho que muito Palmas Gangue, por exemplo. Tem referências, tem certas referências em relação a mim. Mas eu também gosto de chegar a público novo que não cresceu com isso e que ao mesmo tempo está a conhecer a minha música agora. E portanto tinha uma perspectiva diferente, de que vou ouvir as coisas com uma perspectiva diferente. E isso também me agrada muito, não é? Não quero só fazer música para as pessoas que já me conhecem há mais tempo. Quero fazer música para as pessoas novas que me estão a conhecer agora. Ora, o FLAC tem várias virtudes e uma delas é de facilitar o trabalho de quem está deste lado. É que vai deixando pistas para que eu lhe faça as perguntas seguintes. Portanto, adivinhou praticamente, quase como se tivéssemos combinado. Não é o caso, mas é aquilo que disse há pouco vai colidir com aquilo precisamente que eu tinha aqui previsto, que era isto. Naturalmente que quer apanhar novos públicos, mas esses novos públicos também, e hoje tenho a noção que, enfim, há aqueles que consomem o que lhes é dado, mas também há aqueles que vão à procura das coisas. E quem eventualmente ouve um tema ou dois, ou até já o disco todo, Cidade Fantástica, provavelmente, até porque, imaginando, é um miúdo agora com 16 anos, falo ouvido respeito, e que nunca ouviu falar FLAC, e ouviu pela primeira vez. E agora vai à procura de trabalho de micro e de waves, mas vai especificamente à procura de trabalho de FLAC. E se não estou em erro, o seu primeiro álbum a solo é de 98. Então é assim, eu próprio fui à procura dele, não encontrei. Portanto, vamos agora pagar esta frustração, que é ter a noção que até gostava de saber o que é que o FLAC foi fazendo antes, e se eu próprio, enfim, gostaria de divulgá-lo aqui na Bonova, não encontrei, imagina a frustração de eventualmente aquele que de facto queria conhecer mais, mas não lhe é dado a conhecer. Ora, enfim, enquanto autora, como é que encara esta questão? A questão é que esse disco de 98. Entretanto esgotou, houve duas edições na altura, mas desapareceu. Eu comprei a última caixa, fiquei com os últimos CDs e que foi dando, portanto, neste dois ou três CDs, e portanto não vamos fazer mais. O que está a passar agora é que vamos fazer uma reedição digital desse CD, portanto vamos pôr no Spotify, nas várias plataformas, para as pessoas terem acesso e poderem ouvi-lo. Neste momento estou a fazer uma remasterização desse disco, que é para atualizar um bocadinho o som para as novas plataformas. Já tenho uma masterização para ouvir, só que tenho tido, nesta altura, tanto trabalho de ensaios e de entrevistas e por aí fora, tenho estado muito ocupado, ainda não tive tempo para ouvir a masterização como deve ser e fazer as correções finais para poder fazer a reedição. Mas a reedição está, pronto, já, o disco pertence à Sony, já tivemos uma reunião com a Sony, já está tudo combinado, porque assim que estiver pronto vai ser posto online outra vez. Portanto, é só esperar mais algum tempo. Quem está a ouvir em casa? Quem está a ouvir em casa agora assim, não, eles tinham isto tudo combinado. Não é o caso. Há dias, já há algum tempo atrás, falava aqui com o Francis, também a propósito dos álbuns dele, que agora foram reeditados e estão disponíveis para venda também, e falávamos do mesmo, né? Daquilo, dos discos que hoje em dia, e que na altura tanto sucesso tiveram, e que hoje desapareceram do mercado, né? E é uma pena que, não, que assim seja. E... A questão é, muitas vezes, são os contratos digitais. Exatamente. Na altura ainda não havia esses contratos, não é? Porque ainda não havia distribuição digital. Portanto, nós temos que refazer tudo. Nesse caso, esse disco foi gravado ainda para a BMG, que já não existe, que foi comprada pela Sony. Portanto, neste momento, os direitos pertencem à Sony e nós temos que negociar com eles essa reedição. Portanto, a questão é essa. São questões burocráticas e não só, e também de trabalhar as músicas no sentido de expor agora em condições de a gente poder ouvir as novas plataformas. Apenas um instante, como o sol e eternidade, no silêncio da manhã, onde o tempo na vida, o fruto do sol, na forma de vento, moverá o espaço à nossa volta em pensamento, salta ao arco, cai ao mar. Invento para ti tudo aquilo que não vi, coisas que nunca vivi, fantasias de encantar. Invento outro lugar enquanto a vida durar. Salta a corda, cai ao mar. Boa Nova, um mundo de emoções. Apenas um instante, como o sol e a eternidade, no silêncio da manhã, onde o tempo na vida, o fruto do sol, na forma de vento, moverá o espaço à nossa volta em pensamento. Salta ao arco, cai ao mar. Invento para ti tudo aquilo que não vi, coisas que nunca vivi, fantasias de encantar. Invento outro lugar enquanto a vida durar. Salta a corda, cai ao mar. Invento para ti tudo aquilo que não vi, coisas que nunca vivi, fantasias de encantar. Invento outro lugar enquanto a vida durar. Salta a corda, cai ao mar. E por fim, a pergunta que se impõe, e acho que ninguém me perdoava se não fizesse: e quanto à Rádio Macau? Eu digo isto porque, enfim, eu tenho menos 10 anos que o Plaque. Portanto, nasci com a Rádio Macau. Sim, claro. E é uma das minhas bandas de eleição, e é sempre uma pena quando essas bandas de eleição, de algum modo, não vão fazendo coisas novas. O que é que nos pode dizer a Rádio Macau? Estão num limbo? Estão para... Estão, neste momento, estamos um bocado porque, no fundo, toda a gente, a Rádio Macau começou a fazer coisas diferentes. música para atividades diferentes. E a partir daí a gente encontra de vez em quando e tal, e estamos juntos, mas estamos juntos mais assim, em ocasiões sociais e de jantares, e encontramos de vez em quando. Mas provavelmente para tocar, isso não tem acontecido. E a questão é que a gente tem a noção, já falamos várias vezes sobre isso, e a questão é mesmo pensarmos que não sei se vamos, nesta altura teríamos tempo e disponibilidade para estarmos tanto tempo juntos como estávamos antigamente, para ter uma banda ao nível que nós tínhamos no Rádio Macau. E não faz sentido ser de outra maneira, exige mesmo uma grande disponibilidade de toda a gente, não é? E neste momento ninguém tem essa disponibilidade para parar tudo aquilo que estamos a fazer de resto e ficarmos os dias a Rádio Macau. A questão é essa. Isso nunca se sabe o que é que pode acontecer no futuro, não é? Mas isso nos atrai, precisa fazer qualquer coisa. Mas teria que ser num período em que toda a gente tivesse que abrandar toda a sua atividade atual e dedicar-nos a isso. Claro, depois as coisas começam sempre a ser adiadas e pronto, toda a gente tem outras coisas para fazer, e essa é a razão. Pois bem, estivemos na onda desta hora a falar de Cidade Fantástica, um disco que vai estar à venda a partir do dia 19 de outubro e que Flac e amigos vão apresentar no Teatro Cine em Torres Vedras já no dia 6 e no Teatro Ibérico em Lisboa 8 e 9 de novembro. Flac, foi um prazer falar consigo uma vez mais. Muito obrigado. A porta, como também tem feito para connosco, está sempre aberta. Muitos anos. Exatamente, mas vamos ter que sempre arranjar motivos para irmos conversando, porque consigo só nos falta é tempo. Flac, um abraço e até uma próxima. Adeus, um abraço, muito obrigado. Escuridão. judgment.